direto pro Max. Luciano 6311, estabilizou? Estabilizou agora, 6319. Checa 3, torre 11895, câmbio. 6895, daqui a pouquinho, obrigado. Tá. 017. Quais é as decolagens apresentam com o Pro Norte? Atualmente, Alfa Fatango, vento 150 graus, 07 nós, da presente com o Pro Norte, abaixo para o solo. Channel 6311, altímetro 10 no meio, contra aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa o helicóptero 1 Alfa TA50, decolando da pista auxiliar com o Pro Norte, não interfere na sua aproximação. Poster, 6311, aguardado. Papa Tango Lima, aquele volume, maintain position, there is a traffic at the hot market. Tango fora. Charlie Papa Tango, mantenha Pro Norte, aguardando transferência, decolado de Salvador 04. Pro Norte, eu vou aguardar para transferência, tá bom. Então, meu Charlie Alfa Tango está presente, controle Salvador 120.8. 120.8, grato, tá graça. Xena 6311, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Ele pode passar na 6311, informa 2.6 milhas da cabeceira, presença de pássaros. Gente, muito grato pela informação, Xena 6311. Águas claras agora. Ah, positivo. A gente vai acionar o transponder 0171, prosseguirá para São Roque do Paraguaçu, confie. 0171, São Roque do Paraguaçu. Estimado de pouso em São Roque? Mais... aos 1217. Ok, 1217 anotado, um grande abraço, bom voo e sempre na escuta. Abraço, na escuta, campeão. O 1160, 21 milhas para a Duna, está autorizado em ELM. Obrigado, acusarei, autorizado. 1160. Papa Tango, Lima Kilizulu, line up and wait, runway 10. São 3179, passou o nível 190, chame Recife, 13325. 13325, tá, 3179, bom dia. Boa. Fala, Sané, 6319, livrou. Fala, Sané, 6319. 150 degrees, 09 knots. 6319. 6319, voltou. 6319, prossiga. Negativo contato com o solo. Bom, decimal 9. É, antes de chamar o solo, apenas confirmando 2.7 milhas reportou os pássaros. 2.6 milhas da cabeceira. 102.62 milhas. 163.11, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Juliette, temos o Lula Lima, tem cabeceira 1-0? Era prevista. Ajuste 1-0 no meio, a terça, para 2.000 pés, que voe direto Duna para o ILS. Conta, 2.000 pés, direto Duna, muito grato para o ILS, 2.0 da Zona. Tango Lima, Kilo Zulu, Airborne at 09, contact 120.8. 120.8, Lima, Kilo Zulu. Salvador Control, Papatango Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, this is departure. Ready, contact, to set this clear. Over. Negative conditions to comply, the restriction on the charts, sir. Lima, Kilo Zulu. No trouble, Lima, Kilo Zulu, and the climate, no restriction to level 100. Over. Via directed to flight level 100 via Momo departure, sir. Lima, Kilo Zulu. Please, but what will be the rate of climb? About 500 feet per minute, sir. 500, very good, thanks. Colagem pista 1-0. Oxenai 6312, mantém o ponto de espera. Aeronave Charlie 402, pequeno porte, decolou no perfil da saída Conde, curva esquerda, completando com seu perfil de saída Puka. Temos um gol aí a 10 milhas para a cabeceira, ok? Passou Duna, estabilizando. Gol 1-1-6-0 na final, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, perto. 1-8-9-5, até daqui a pouco. É. Papatango, Lima Kilo Zulu, control. Go ahead, sir, Lima Kilo Zulu. Clear to fly direct to Barreira. Roger, clear fly direct to Barreira, Lima Kilo Zulu. 0-8. 08, Tango Zulu. Controle, bom dia, passando já Tango Zulu. Tango Zulu, esse é o controle Salvador, meu cordião. Contato radar estabelecido, voo direto, sem restrições para Ilhéus. Câmbio. Direto Ilhéus, grato Tango Zulu. Uno 160, tráfego avistado, altímetro 1016. Pouso autorizado, pistão 0, o vento 150 graus, 09 nós, gol no 1-1-6-0. No 1-1-6-0, autorizado, pouso, sucesso. Azul 2590, está agora 28 milhas para Duna, está autorizada aproximação ILS, câmbio. Positivo, senhor, autorizado ILS da 10, 2590 da Azul. Azul 2590 informa ao controle que fará um pequeno desvio à direita a fim de evitar uma formação e após retornará para a proa de Duna. Gente. Chanel 63, 12, ali mantém capitela 90. Ali mantém 0, chanel 12. Solo, Mike Leto, meu. Solo, meu. Mike Leto, meu. Mike Leto, meu. Em mar, é pode quando para fora do solo. Docente pousou nesse instante no pátio 5, do visual já com o Hobbs 44 prateado, em condições de decolada presente já com o Proa Norte, Serra Índia com Índia. Está passando para decolar para a Proa Serra Norte, o Proa Norte, o Mike Direto Romeu. Vento no 50 graus, 08 nós, já decola com o Proa Norte, o Mike Direto Romeu da presente. Está presente iniciando, Mike Direto Romeu, graças. Vou no 60. Afirmo seu solo 1-4, 1-2-1, décimo 9 hoje. 2-1-9, boa. O Chanel 63, 1-2, autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 50 graus, 0-9 nós. 0-9-0, Chanel 1-2. Posição 3-3-0-4, está presente ali, mantém, capsuleiro 1-0. Ali mantém 1-0, está 3-3-0-4. Fora do solo, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, decolado de Salvador, 17, mantém a Proa Norte aguardando transferência. Aguardando transferência, Mike Gillette Romeu. O 2196 sem do tráfego, mantém um ponto de espera. Mike Gillette Romeu, controle Salvador agora, transfere. 1-2-0-8. 1-2-0-8, dá presente, agradece toda a colaboração, Mike Gillette Romeu, excelente trabalho. Controle Salvador, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, controle, meu cordial. Cordial, bom dia. Decolado de seu aeródromo, comprou a direta, a Serra Índia Eco-Índia. Mike Gillette Romeu reportará quando visual com local de pouso. Get Mike Gillette Romeu. M3 13-2, decolado de Salvador, 1-6, controle 120-8. 208, Xenemia 13-2. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 13-2, decolou. Oceano 6312, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, passa 2.000 pés e voo direto para o Romeu Fox 08, nenhuma espera prevista. Muito obrigado, subindo direto para o 350 na Prodo 18, 6312. Exidente Romeu, normal no transponder. 4, autoridade de decolagem, pistão 0, vento no 60 graus, 08 nós. 3304, link de decolagem, pistão no 0. Mais Juliette Romeu, fazendo ponte por Charlie Alpha Tango, que está tentando contactar o controle, já está com visual de pouso, Charlie Alpha Tango, mais Juliette Romeu. Ok, muito grato. Já passando no 234. Quem capturou no 0? A minha mãe tem pistão no 0, gol 2196. Vazou 2590, fui LS. Esse 2590 chega o trem, chame a torre, 1895, certo? Muito grato aí pela assistência, senhor. 2590 da Torre Salvador, muito bom dia, o azul 2590, fui LS 10. Azul 2590, reporte marcador externo baixar travado, altímetro no 0 no meia. Corrigindo, vou tomar aproximação aguardando autorização de pouso, informo Bangra Gol alinhado para decolagem. Sim, a gente vai informar no externo, quando baixar travado, 2590 da Zona. 3304, decolado Salvador, 20, controle 120, 8. 208, bom dia, 3304. Salvador, muito bom dia, o 3304, estamos lembrando 1770. 3304 é o controle, contato radar, passa 2.000 pés, gira à direita, voe Alefa, suba sem restrições. Direita Alefa, sem restrições, nível 300, tá? 3304. O 2196 autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, pistão 0, botão 2196. Antigo, frequência livre, câmbio. Grande abraço. Azul 2590, o vento 130 graus, 099, autorizado pouso, piso 10. Autorizou o pouso da 10 para azul 2590. Atendi pássaros na curta final, 2590 da azul. Graças, 2590. Azul 2196, decolado aos 23, controle 120, 8. Telefone 208, obrigado. Controle Gol 2196, saída da El, passando agora 1.700 pés. Gol 2196, controle, contato radar estabelecido, após 2.000, voe direto Leda, Leda, Bidev. Após 2.000, Leda, Leda, Bidev, Gol 2196. Azul 2590, solo aos 24, direita, 121.9. Na ataque foi Eco Libra e chama o solo 121.9. Eco Libra 1219, 25990 da Azul. Oceano 6312, passou o 50, chame Recife, 12685. Passando 50, chame Recife agora, 2085, Oceano 6312, obrigado, até a volta. Até. Gol 2196. Tá, escuta, gol 2196. Direto Bidev. Direto Bidev, gol 2196. Controle, o capacete de alto sangue do Lu, alfa 0075, para uma sistema. Está autorizado, Juliette, faz o valor. Tan 3304, passou o nível 160, chame Recife, 1288. Recife 1288, pode dizer, 3304. Boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1184, informação Juliette. Gol 1184 é o controle, acione identificação, nenhuma espera prevista, ajuste 1096, desça para 2000 pés e voe direto Zuna para o ILS. Está presente o modo Zuna, descendo a 2000 pés, o 1184 autorizado ILS. Nasceu o Lima, aquilo do Lube, classificando o dia final, descendo 085. Roger, change now, time check 1228, flying visual level 85. Is that right? That's right, I think we are going to speak to at 1407. Roger. Voo 2196, passou o nível 180, chame Recife, frequência 13325. É confirmado 13325. Voo 2196, chame Recife, 13325. 13325, obrigado. Papatango Lima, Kilo Zulu, Kentax Center, frequency 128.8, over. Papatango Lima, Kilo Zulu, control. Lima, Kilo Zulu, yes sir, go ahead. Kentax 128.8. I see, Kentax is now 128.8. Então, 3259 autorizado, alinhar e decolar, piscina 0, vento 160 graus, 08 nós. 84, está agora 19 milhas para Duna, está autorizado a aproximação ILS. Tente autorizado ILS, chegou 1184. Serra Golf, chegada a man para a pista 10, ajuste 10 no meio, Mike Serra Golf. Ketchup. Detemos o low controle. Detemos o low, está afastado de Salvador 54 milhas, vamos encerrar o serviço. Radar, chame Ilhéus 1201 e boa viagem. Controle Salvador, gol 1184, vai ser só um pequeno desvio aqui pela esquerda, só para evitar um cômodo. Positivo, livre. Yeah. Controle Salvador, buenas tardes, 859, Elefa. Agora Elefa. 59 é o controle Salvador, contato radar estabelecido, ao passar 2000 pés, curvar à direita e voar Elefa subindo sem restrição. 2000, curva direita, Elefa, sem restrições, está 3859. O gol 1184 estabilizou no ILS X-Ray da 1-0. Gol 1184, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame torre, 1-1895. Torre 1895, gol 1184, pode ir. Gente, Alfa Tango Tango, reporte na Taxiway Papá. Torre Salvador, bom dia, gol 1184, está estabilizado, LSXR 90, baixado travado, campo à vista. 1184, altímetro 10 no meia, continua aproximação, guarda na autorização de pouso. 10 no meia, na sua escuta, 1184. Torre inteira, chegada boa, pista 10, ajuste no 0 no meia. Tango Tango autorizado o cruzamento, pista 9735, após táxi autorizado via Taxiway Quebec, Mike Lima. Na Taxiway Lima, mantém a posição e chama o solo em 121.9. Uno 184, atente a pássaros na curta final, bandos de pássaros curto final, pistão 7. Autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 08 nós. Gente, livre pouso na 10, gol 1184. Atente a pássaros, ok? Bastante pássaros aí na curta final, pistão 0. Aqui, estou atento aqui. Cruzamos com alguns já. São 3859, passou o nível 150, chame Recife 288. Obrigado, senhorão, boa tarde. Bom dia. Boa. Salvador, gol no 648, informação de Juliette, descendo no 50. Gol no 648, ajuste agora, 10 no meia, desça para 4000 e voe direto Duna, para aproximação ILS. Duna 4000, livre aproximação ILS, 1-648. Thiago, desça para 5000. Uno 184, seu solo aos 40, livra na taxa de Foxtrot, chama o solo 121.9. Foxtrot 219, acelerado, Uno 184. Mundo 648, passou Boitempa, desça para 2.000 sem restrição. 2.000 sem restrição, 2.000 sem controle. Informação, Juliette. Bom, 621, Salvador, meu cordial, desça para 6.000, ajuste 1.096, chegada bom. 6.000, 1.096, na bom, ficou 1.621. Polo 621, vertical de Alagoinhas, reduza para 250 nós, a princípio número 3 para a ponta. Partiu, reduzindo agora 250 nós, polo 621. Mike Serra Golf, desça para 4.000. Polo 648, 20 milhas para a Duna, está autorizado ILS. Livre ILS, 648. Vai que Serra Golf, está passando agora 5.700, desça para 3.000. Desde 3.000, Vai que Serra Golf. O Ré 48 vai lá na Proa 40, evitar formações e pode acertar o lock nessa Proa. Solicitou a Proa 040 para evitar formações? Isso, assim possivelmente retorna com uma Proa mais fechada para intercepção. Seria interessante o senhor efetuar o desvio e depois retornar para a Duna. Maravilha, sem parar. Bola 621, terça, para 4.000. 4.000, bola 621. Tiente. Dia 3663, passo com o ponto de telefone. 2000. Qual a velocidade, Mike? Tirado mantendo 170, se quiser incremento um pouco mais, eu consigo até 170. 621 está passando 100.000 como número 3 para pouso. Velocidade agora 229. Reduzindo agora 220, gol 621. 3663, deixa o controle. Está em contato radar, após 2000, voe Leda, faz Leda, Mótima. Leda, faz Leda, Mótima, está 3663. Aqui, Serra Gorda, é possível manter a velocidade até Duna? Mantendo 163 até Duna. Positivo, está autorizada a aproximação, manter velocidade até Duna. Manter 160 até Duna, mas Serra Gorda. O número 21, vetoração para sequenciamento, direita 235, desça para 2000, tem como limite localizador, o 621. 235, 3000, limite light, o 621, desça para 3000. Proa 235, 2000. 2000, o 621. Travou, final 1-0. Pouso 64-8, livre pouso na 1-0, vento no 50 graus com 9-9, altímetro no 0 no meio. 16, tem livre pouso na 1-0. Rodo 621, esquerda proa 200. Esquerda 200, gol na 621. Estabilizando aí, LS, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, está passando Duna, nossos agradecimentos. Reduza para aproximação, cheque de repouso, torre 1-1-8-9-5. Grato, meu guardião. Precisamos, então, sempre as ordens. Agora matou, hein? Um abraço. Um abraço. Luciano 6250, esse é o controle Salvador, nenhuma espera prevista, ajuste 1096, desça para 4000 direto Duna para aproximação em LS. Zero graus com 7 nós. Estamos para o cancelamento. 6-0 ali para LS, boa, 1-6-2-1. Proa 1-2-0. 1-2-0, bom, na 6-2-1. Tanto 3663, direto Monte. Monte, levantando 3663. Solo 5-7, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livrar 2-1-9, direita, 1-4-8. Cancelando, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, regras visuais ao 5-8, condições de seguir base curta para a 1-7. Vai cortar o máximo possível. Sente base curta para a 1-7, reparte base para a final. Ok. Rodo 621, estabilizou? Negativo, estabilizado. A 2 milha de zona, no 621. Positivo. Completo de aproximação, cheque trem, chame torre, 1-1-8-9-5. 2 mais 500, já volto. São 3663, passou o nível 150, chame Recife, 13325. 3325, são 3663. Mike Serra Golfo, livre pouso na 1-7, ventou no 5-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-6. Tá livre. 1-0-6, eu vou e Duna, câmbio. Ok, comigo 16, Duna representa 27-8-0. Azul 2780, para sua informação, está no azimute 264 a 58 milhas, é o número 4 para pouso, seguirá tráfego da Avianca Oceanair, no setor sudoeste também, afastado 49 milhas. Muito obrigado, o senhor tem uma velocidade também? Qual é a velocidade que está mantendo agora? Subindo 229, pode ir até 240 ou menos 20. Vamos manter 220. O Tiano 6250, desça. Sem restrições para 2000. 2562, 0. Sou, fala 01, informa o pátio. autorizado, reparte livrando. Corre voo no 621, final, trem baixado checado da 10. Voo no 621, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, voo no 621. Livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 0, na 0 no 6, gol no 62 anos. China 63 no 1, decolado ao 02, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa. Controle de Salvador, bom dia, o China 63 no 1, na sua escuta. Oceano 6311 é o controle, meu cordial, está em contato radar após 2000, vou Leda, Leda Morte. Após 2000, Leda, Oxa 6319, obrigado. Azul 2780, está passando Valença, terça para 3000. 3000, 2780.